Localizador Campo à Vista, 03258. 03258, completa com a torre 1198. Completa a torre 1195, 03258. Paulo Salvador, gol 2043, em informação é com autorização Guarulhos. Gol 2043, a ECO confere. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decolagem da onda 0, primeira curva direita, saída da EL, Leda, transição Motiva, topismo 10, Tabaté. Aciona 5527 no transponder, controle em 120.8. Autorizado para o aeroporto de Guarulhos, 360, decolada pista 10, curva direita da EL, Leda, Motiva, topismo 10, Tabaté. 5527, controle 1208, portão número 7, gol 2043. Gol 2043, correto, cotejamento, repara pronto, feedback. A gente vai chamar quando pronto, 2043. Estado, livre pouso, pistão 0, vento variável 03. Livre pouso, pistão 0, 3258. Guardião 08, aqui de matéria em nível 1 na 20. Guardião 08, ainda na escuta de controle. Matará. Zona Fox da 3858. 3858, sala 48, livre à direita, chama Solo, número 21, décima 1, boa noite. Está 3858, taxi de Alfa, reporta a Alfa, reporta a está 3858. É de teu 2, tá? Band 108, para informação de voo e alerta, chama Recife no 2545. 2545, tá? Boa noite, eu tô 3258. Boa noite, 3258, pra cima. Depende da aspecto da Fortaleza, frente 2. Qual a nota que você possui pra Fortaleza? Eu sou de 119? Eu ainda não tenho a documentação aqui, mas já mais do meio seria qual? Seria a saída Momo pra 3850. Muito obrigado. Boa noite, 1096, sem identificação, via chegada mar e desse, Mateus 050, ajuste altímetro 10114. Mateus 050, via chegada mar e 014, acertando o olho pequeno de via direita, 065, prestar a formação na proximidade de mar. Pede, qual é o meu término? Solo 2043, portão número 7, puxa, acionamento. 2043, está autorizado, pode prosseguir. Autorizado, chama o táxi 2043. controle voo 096. Prossiga. Possível após desvio de voadora? Só meu termo de juízo, após desvio vira voar ITAP. ITAP. Décimo dos desvios, voo 096. Gente, voa ITAP. Faz ITAP e irá voar duna e interceptar final. Descendo até o 050. E descendo ao 050, 096. Confirmar o nosso número, por favor. 181. Pátio de Índia, ponto de espera da 1-0, 1895, gol 2043. Torre Salvador, gol 2043, ponto de espera, pistão 0. Último 2043, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0. Vento variável, 0 no nosso. Gente, autorizado a alinhar e decolar, da 10, gol 2043. Bom 0096, descemos até 2000 pés, ajuste altímetro 0095. Para informação, o senhor está a uma milha da chegada, está, está passando através de Itape, pois a chegada Mari, está a uma milha e meia à direita da posição Itape. É uma milha e meia, o senhor confere? Está voando Itape? O Itape? Agora está passando através. Oi, senhor. Está voando Itape 1096 e passando 050 no momento, pro de Duna para 2000. É, desse mantém 2000 pés de forma estabilizada. Botaré estabilizado 1096. T-043, decolado aos 10, chama controle, 120 decimal 8. Boa noite, 208. Boa! Só pode confirmar se nós estamos agora na proa de Jonas, confere? Ativo, gol 0096, informe estabilizado, nosso procedimento. Ah, positivo, 0096, só para fechar aqui o equipamento. Controle de Salvador, gol 2043, decola na Dael, curvando à direita, 2000 agora passando. O 2043, contato radar na decolagem, sube e mantém a nível de voo 360 via saída da Dael. Para 360 via saída da Dael, possibilidade de voar Mótiva, senhor? Negativo, voa a posição da Dael. Voando da Dael, 2043. Ligou 1096, reporta laser na posição Duna. Para informação, o senhor está passando Serra Victor 366. Em mais alguns segundos, o senhor estará cruzando a posição Duna. Ou seja, agora, o senhor está cruzando a posição Duna segundo o radar. Sete final do procedimento, Electric Freight. Chama agora 2118-95. 2895-096. Polygon 973, ciente da Eco, cópia Galeão RJ. Capitão Salvador, boa noite, o Azul 4462, Oceano 70, para a descida. O 4462, Oceano de identificação. Bom, 096, boa noite. Abissalo, baixado travado, autorizado pouso. Estamos 0 vento, variável 019. Livre pouso no 01096. Pode estar pirado o Azul, completar. Interceptar a fila do procedimento. Vamos no portal de descida, 4462. Ajuste altímetro 1015. Quando está, apitando das descidas, 1015 no ajuste, azul 4462. Conceito controle, o azul 4462 já ajustou o ideal de descida. Esse mantém a 050. Já 050, azul 4462. Olha, eu vou aceitar o 36 e depois eu copio o nível lá na a torre. Pode ser? Eu solicito por sempre. Gente, o 1973, autorizado Galeão, nível 360. Decolagem da pista 10, primeira curva à direita, na saída da Eulisa Irume. Doppler 9857, moço. O transponder 5546, o controle 120, decimal 8. Autorizado o 360 para Galeão, levá-la da 10 com curva direita, na Dael Lida Irume. Quero via será a 9857, vai ser o bolso. 5546, confirme. 1208. 5546, correto. Bola 973, reporta quando tronco para o feedback. Reportará. Controle Salvador, SAM 3662, boa noite, com informação, é com. SAM 3662, acionando a identificação via chegada a mar e desse mantém o 060. Ajuste o altímetro no 095. Fica voa direto em TAP, senhor. Nós temos algumas informações em 30 milhas na próxima. Seu número 3 na aproximação está livre de desvios. Informa o termo de desvio para a orientação. Ativa, vai em TAP então, descendo ao 060, caso necessário, guarda para a responsa, etc. São 3662, obrigado. Controle Salvador, gol 2043, solicita Motiva. 043, posição Motiva, é a área do centro Recife. Chame agora o centro Recife na frequência no 251, alterno 3325, solicite diretamente ao mesmo. Tem problema, boa 251 no 3325, gol 2043. 096, entrou. 096, taxi via Alfa Juliette, gate 09. Alfa Juliette 09, 09. Responder 5477. Afirmo. Azul 2795, contato radar, 5 milhas para a posição Conde. Voe a posição bom, para interceptar a chegada bom. Informe no portal descida. O ajuste é o último em Salvador no 015. Afirmo, após Conde, voa bom, informa na Vial de descida. Azul 2795. Olha, eu vou 1973, gate número 4, puxa o estacionamento. 04 está autorizado, 1973, você pode avançar. Apontará. Desvio à direita, na esquerda, correção da 3662, 20 milhas na rua 40. Sente desvios em canal alterno. Samurai, TAP na proa, tá 3662. Itap na proa, TAM 3662. Sente, vou Itap. Gol 973, 46 a bordo, 3 horas e 40, Altena Campinas. 143, 3 e 40, Campinas, livre táxi de Via Índia, para a norma 0118, decimal 95, ajuda 0 no 5, 1973. Retificação, 46 a bordo. Autorizado o táxi, lá quando lá, 1895. Compreendi, 4-6 a bordo? Afirmo. Gente, 1973, tem uma boa viagem? Exato. Dirigindo 050, azul 4462. Esse mantém a 2 mil pés, metrô 9095, só um final do procedimento LF X-Ray, pista no zero. 2 mil pés, 1015, vai formar final do procedimento X-Ray 10, da pista 10, no 2442. Tower Salvador. Go 1973. Ready. Go 1973. Clear to line up in 4090. Wind is variable with 1 knot. Clear, so line up and take off, confirm. O azul 2795 desse mantém a 050. Ajuste a altimetria em Salvador na 011. E o 5 para o 050. Azul 2795. Plan 3662 desse mantém a 3000 pés. Ajuste 1015. Ajuste no 015, 3000 pés. Plan 3662. Starting rolling out, go 1973. Roger. Considerando a restrição em TAP, eu desço direto a 3000 para o TAM 3662. Deixa eu ler a restrição de altitude. Direto 3000 para o TAM 3662, muito obrigado. Estabilizado final do ano zero, azul 4462. Tem completado o procedimento elétrico, Creation e Torre, 118, decimal 95. 295 a Torre, azul 4462, boa noite, bom trabalho. Miami 73, airborne at 25, call control, 120, decimal 8. 1908, 1973. Oi, Salvador, boa noite, azul 4462, estabilizado final do ano zero. Azul 4462, avistado, livre pouso, pistão no zero, tento calmo. Livre pouso, pistão no zero, azul 4462. Control Salvador, go 1973. 1973, call departure control, 120, decimal 8. 120, departure control, go 1973, leaving level 3000 to 36000. Go 1973, radar contact on departure, maintain for a level 360 on dial. 360 to dial 973. Controle Ocean 630, está passando 210 para 10. Viana direito. Pela 6310, sem identificação, via chegada a mar. Desse manter o 050. Ajuste de altímetro no 095. Ok, 1015, via mar, está mantendo 1075 com mais 40 milhas. Gente, qual é o termo de desvio? Então 3662, desse mantém 2000 pés. 2000 pés, então 3662, confirmando a autorizada LR. Estimativo. Gente, então 3662. boa noite, na 3858 novamente, Marreco, solicito 350 para Fortaleza. 3858, autorizado. 3850, tem 370, copia? Copia, 3858, autorizado Fortaleza, nível de voo 370, decolagem da pistola 0, primeira curva, à esquerda na saída, Momo, Cogibo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, Cogibo, Froti, Proposal 119, rota do plano. Aciona 5556 no transponder, o controle em 120, decimal 8. 0370, decolando a 10, na saída, Momo, Cogibo, Froti. Proposal 19, a primeira curva da saída será à esquerda. Após conforme o plano. O transporte 5556, controle 1208, na 3258, na 2. 3858, correto, cotejamento, rota pronto para chegar. Fala, puxa, treinamento, 3258. Salve Salvador, boa noite, azul 4462, pista livre via foto. Azul 4462, taxi via alta, pode ser da Juliette. X-ray, boa noite. Tá 3662, reporta baixado e travado, quem é legal no 095? Quem é legal no 095, tô 3662. Point to zero, go 1973. Controle, pode continuar descida, 0-0? O senhor aeronave modulou? Perdão, senhor, é o 6310 no canal. Descida até o 050, está autorizado, então não é o tempo de desvio. Ok, vai informar, vou retornar na proa, mais 10 milhas e já retornamos. Certo, após 10 milhas irá voar a posição de TAP. Após desvio, direto em TAP, 6310. Autorizado pouso pistão 0, vento calmo. Livre pouso pistão 0, então 3662. 2 ingresso direto, portão 03. Ingresso direto, 83440, ingresso direto. Golo 973, chame agora o Centro Recife, na frequência 1251, alterno 13325, subindo ao nível de voo 320 restrito. Boa 973, call now Recife Center, 125.1, Soneb 1325, Bami 6, flight level 320. 5, go 1973. O 2795, desse mantém a 2000 pés, ajuste ao metrô no 095. 2000, 3662, solo aos 33, se livra à direita, chama solo no 21 decima 1. 2-1-1, confirme. 1-2-1-1, afirmo. Obrigado, amigo. Até já para Guarulhos, Santa 3662. Valeu. Solo, Salvador, nosso boa noite. Santa 3662. 362, Alfa, reportando da Juliette para ingresso. Pode sempre, hein? Alfa do seu Juliette. Portar a ação 3662. Federal 9, 9, 3, Federal 3, Federal 3, Federal 3, Federal 3, Federal 3, Federal 3, Federal 3, Federal 3, Federal 3, Federal 3, Federal 3, Federal 3, Federal 3, Federal 3, Federal 3, Federal 3, Federal 3, Federal 3, Federal 3, Federal 3, Federal 3, Federal 3, Federal 3, Federal 3, Federal 3, Federal 3, Federal 3, Federal 3, Federal 3, Federal 3, Federal 3, Federal 3, Federal 3, Federal 3, Federal 3, Federal 3, Federal 3, Federal 3, Federal 3, Federal 3, Federal 3, Federal 3, Federal 3, Federal 3, Federal 3, Federal 3, Federal Eu agradeço pela consideração, também prossegui Alfa, Juliette, portão 04. Direto ao 04, é Juliette, então 3662. Quando eu olhei o Xené 6310, possibilidade de Guaduna? Confirme. Azul 2795 está autorizado para o final do procedimento, informará estabilizado. Alô. Portaria estabilizada, 2795 da Azul. Xené 6310, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 1015, informe estabilizado no nosso procedimento. Ok, na 1015, 2000 pés, portaria estabilizada, possibilidade de Guaduna? Autorizado. Ok, obrigado. Controle, o Xené 6310. Prossiga. A Batista está dando pista molhada. Pode conferir para a gente, por favor? Só um minuto. Obrigado. Xené 6310 desconsidera a informação de pista molhada do Atis. A pista se encontra seca, segundo a Torre Salvador. Ok, muito obrigado, senhor. Azul 2795, completo final do procedimento, chame Torre, 118 decimal 95. 1895, uma boa noite, Azul 2795. Torre Salvador, boa noite, Azul 2795. Confirma, Azul 2795, chamou o baixado? O Azul 2795. Azul 2795, já avistado, livre pouso, pista 90, vento variável, 19. Livre pouso, 90, azul 2795. Boa noite, 2258 para puxa estacionamento na 2. 3258, está autorizado a porta táxi. Bora para táxi, 3258. Portugal 019, Escoca Identification. Via Bump Arrival, descendo aqui para level crash. Descendo aqui 4000 feet. Metal 1015. Via Bump Arrival, Ryan Morgan, 4000, to next 1015, report to 019. Can we... Do you go from? Can I keep the present speed, arrival at port to 019? Book arrival. Yes, book arrival. Can you keep present speed? It's clear to maintain this speed, at Portugal 019. Fire 4050 and 015, report 019. Comodoro Eltan 3, 305, informação eco, passa 190 para 150. Eltan 3, 305, acione de educação. Desce Mateus 050, confirme efeito no desvios. Afirmativo, tá? Então é descida ao 050, tá? Em desvios na magnética 075 por aproximadamente 40 milhas da presente, devido a formações à nossa direita. Pede só meu termo de desvio, sou o número 4 na aproximação. Afirmativo. Deseja alguma velocidade recomendada? Somente 250 nós, por gentileza. Sente, tá 3305. Lena 390, passador na completa final, chame Torre. 118, décima 95. 1895, ótima noite, obrigado. Teto 95, Solas 41, na direita, Solas 211. 211, Torre, muito boa noite, Xané 6310, agora 2 milhas do marcador externo estabilizado. 2795, Alfa Kilo 43. Salvador, eu vou no 095, autorização, força mesmo. Bom, no 096, autorizado Fortaleza, nível de voo 370, decolagem da pistola 0, primeira curva à esquerda, saída Momo, Cogibus, Froti, Ubers 119, rota do plano. Aceno 5563 no transponder, controle em